Tudo bem, mantém ali, Maquilo Bravo. Obrigada. Bom, 77. Localizador com pista vista, tá 3662. Tá 3662, complete final ILS, Cheme Torre 118, decimal 95. 118, 95, tá 3662, obrigado. Prossiga. Claro, tá. Criador 4, 3 a 25, Fortaleza ao pé. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, vem de alfa no ponto de espera torre 198 decimal 62, correção, 198 decimal 95, ajuste no 0 no 6. Uno 776, vai aguardar antes da Juliette da passagem ao Embraer, 145 da Passaredo, que irá até o ponto de espera da pista 10. Ano 776, após o Embraer da Passaredo, ingressa para o portão 03. Passaredo da Passaredo, ingressa para o portão 3, gol no 776. Fala, pessoal, boa noite, azul 47. Confirmando? É o 471 da azul. O que você aí para coordenar, por favor, 360. 4. 74071, ainda não tem o seu plano. Para que horário é o plano de voo? 47. 7. Mais 10 minutinhos para ativar o plano de voo. Ah, beleza, obrigado. Confira-me. Direto para aí, pega o Zulu. Avistado, livre pouso, pista 10, vento 08, 5 graus com 7 nós. Livre pouso na pista 10, tá 3662. Copiado, Passaredo, mantém um ponto espera após pouso e passagem do Airbus, está autorizado a alinhar e manter. Uno 776, firmo posição 03. Uno 776. Salvador, boa noite, o SF 827-360 Galeão, diante da IAN, para a cópia. O 5827, está pronto para a cópia? Pronto. 5827, autorizado Salvador Galeão, via Pesulo 10, após SMAP, após DCT Lúvito, após Barbacena, restante conforme rota. O nível 360, realiza o perfil da saída da Euleda Bridge, decola da 10, primeira curva à sua direita. Aciona o código 5023 e controle no 208. autorizado conforme decolando da 10.000 à direita, filho 360 da El Rita Leta Cris, eu peço o 10, SMAP conforme 5023, responde, no controle 120, fui, 7527, na posição 4. 5226, obrigado. Pronto no 04 do pátio Web 5827. Solo, boa noite. Tá 3662. O solo de volta na sua escuta. Tá 3662, táxi via Alfa, reportantes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reportantes da Juliette. Via Alfa, reportantes da Juliette, tá 3662. No 885, está livre acionamento no 09, pushback em coordenação com a equipe de solo. Coordene com a equipe de solo em flare, de modo a efetuar o pushback, deixando livre a entrada do portão 08, o no 885. Parede 2224, decolou 08, controle 1208. 1208. Controle Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato radar, suba o 350, sai da MOMO. Passaredo 2224, ciente, ascensão 350, perfil MOMO. Salvador, boa noite, Chanel 6310. Confirmando 6310, Chanel? Afirmativo, 370 Recife. Sente, o 6310 está pronto para cópia? Pronto, ó, pronto. Autorizado então, Salvador Recife, via PUISC 58, nível 350, saída PUCA, transição Caju, decola da 10 com vanda à esquerda. O código é o 5030 e o controle é no 208. Confirmando o nível 350. Exato, nível 350, decola da 10, PUCA, Caju, após a 358, controle 208, o transponder 5030. Protejamento correto, chama pronto no 06, o Xenê 63 no 0. Portarou. Tá 3662, ingressa Juliette para o portão 08, atento à aeronave, efetuando pushback no portão 09. Então, autorizado o táxi até o 08, está atento ao Boeing 737, retornou o pushback. Quem mantém 80 e na escuta do controle Lima Kilo Bravo. 225 para o táxi, POB 164, 1350, Galeão. 885, após o parqueamento da aeronave no 08, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia Alfa, no ponto de espera Toa em 198, decimal 95, e o ajuste no 016. Está livre via Índia Alfa, lá 1895, muito grato, uma boa noite. Confirmando, após a aeronave parquear no 08, está livre, 1885. Já parqueou, 1885. Afirmativo. Lima Kilo Bravo, mantenha 080, chame centro Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Bravo, 080, centro Recife, 1260, alterna 128, Controle Salvador, o Papa Temos Eletro Temos Luz, estou encerrado. Vai ter contato visual com o aeródromo. Tango Zulu para o circuito de tráfego, chame Torre 11895. Eletro Temos Zulu. Próximo para ingresso, pista 10. 1885, autorizado a linha e decolar 10, vento 08, 0 graus, 7 nós. Na linha minha é decolada 10, vou 1850. Torre Salvador, Papa Tango Zulu, Tango Zulu. Zulu, Tango Zulu, prossegue final 17, reporte 3 milhas fora. Reportará, Zulu, Tango Zulu. Com passagem de 2 milhas. É o 364. Ciente está livre, direto a forma 364. 256-26296, chame agora Recife, frequência 12685, alterna 12545, ou então Aracaju 1203. Uma Recife na frequência 12685, alterna 12545, ou Aracaju 1203. Quatro zero sete um, não me escuta? Afirma 4071, tá pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. O 4071, autorizado Salvador Campinas, via Pesolo no meio, após Belo Horizonte, após Trive, restante conforme rota do plano. Nível 360, realiza o perfil da saída da Euleda Bridge, decola da 10, primeira curva à direita, o código 5036, controle 1208. Decola passando 1.500, se possível, voa à direita, na Prodileda. 885, boa noite, contato radar, Prodileda. Ok, vai passar 2.000 direto, Leda, boa noite. 080 graus com 619. Paciente, contra a embaixada, travado, palpatamos leto, estamos de louco. 071, no cotejamento correto, chama pronto na poli. Tá barato, tá tudo certo, tá. Funcionamento é de 5827. 5827 no 04, confirma? Confirma, hein? Pro 5827. 5827 está no portão 04. Afirmo. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi 5827. Autorizado, coordena, chama a táxi 5827. Boa noite, posição 6, posição 6, estacionamento, por favor. 6310, livre acionamento, pushback, coordenação com a equipe de solo, chama pronto para o táxi no 06. Camarada, obrigado. ataque com o F7-827, tá em alguém. Agora, 3 horas e 40, vamos dar uma. Usado táxi à direita, vem de Alfa, no ponto de espera Torre 1, no norte, decimal 95, ajuste no 0-1-7. Autorizado, de Alfa, 2-1-9-5, ponto de espera UFF, 227, ponto de espera. Passar 150. A gente mantém a escuta do controle, 885. 1885, chama agora Recife, frequência 13325, alterna 251. Chamando Recife agora, 3325, 251, obrigado, muito boa noite, até a próxima. 2. Boa noite. Uno 54 a bordo, com a autonomia alternativa, o 6310. 3 horas e meia, alterna Natal. Do táxi até o ponto de espera da pista no zero, seguindo ao Boeing 737 da Webjet. No ponto de espera chama a torre em 1 no noite, decimal 95, ajuste no 0-7. Então, vai no ponto de espera. Fala Azul 40-7-1-1, para o espectador. 4071, no aguardo aeronave da Oceania passar a retaguarda, após será autorizado a iniciar o pushback. Mantenha a posição no momento. Você pode passar da direta para a aeronave? Negativo. Após a passagem da aeronave, será autorizado. Aguarde a autorização. Quase aberto. Boa noite, autorizado a linha e decolar 10, vento 090 graus, 7 nós. A linha decola 10, vai direto, né? Com 398, após TAP, desça 2 no pé, ajuste 10-7, reporte localizador, pistão no 0. 7 após TAP, descendo para 2000, autorizado, reportagem está fixado, bom, 398. No 3, pronto, copy. Autorizado Salvador Brasília, vento Zulu 1-7 após apino. O nível 360, saída arbor após elefa. Decolada 1-0, curvando primeira curva à direita. O código é o 5026, controle no 208. No 3, cotejamento correto, chama pronto no portão 03. No livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi na pole position, portão 01. Livre pushback acionamento, Azul 4071 vai chamar para o táxi. 363, 1-0, autorizado a linha E, mantém 1-0. Vai chamar o controle, o F7527. Por gentileza, na frequência 120, décima 8, decolou aos 30. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 582727 da Euleda, Leda Bridge, passando 1700, velho. Boa noite, Web 5827, contato radar, Fernando El, Subo 360. 360, pode voar da El, Leda? Direita pro de Leda. Direita, Leda, Webjet 5827, obrigado. Zero, vento 080 graus, 8 nós, livre decolagem no zero.